Assim como Deus bate a porta para entrar, El Hernandes pela fé te convida pra trocar uma ideia que por nós ainda soa forte, porque talvez amanhã você não tenha a mesma sorte. De tudo já ouviu, até sei que vai falar, que o rap é de crente, só dinheiro quer visar. Não venha pela capa o livro aqui julgar, não são todos que se vendem e só pensam em faturar, pois é na sua dor que você pode encontrar quem de verdade é contigo pra se aliar. Tirar a própria vida não vai solucionar, nem os ídolos do rap poderão te ajudar. Quando o mal bater na porta e não ter como escapar, na bala ou na paulada sua dívida a pagar. Marionete do sistema, qual é o seu dilema? Se vê que tá errado, então por que tá no esquema? Tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Saia do caminho que só leva para a morte, em nome de Jesus. Desperte da hipnose, tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Talvez amanhã você não tenha a mesma sorte, quando menos esperar e beijar a dor na morte. Brasil, século 21, bagulho tá migral. Quem alienava o rap, agora paga pau. Na quebrada rima servia para protestar, hoje só serve pra ver menor vir rebolar. Atacam pastores e igrejas evangélicas, mas quando o filho é preso são eles que te levam. Uma palavra de consolo e de transformação na sua área CDB e casa de recuperação. Então pense duas vezes em que vai apoiar sodomia, o crime ou Jesus te libertar. Não se deixe iludir, a hipnose e atrair com a moda ou as drogas. Faça a realidade de ter a liberdade, mas estar preso na verdade. E quando despertar, você vê que já é tarde, em que todos te deixam e sozinho estiver, se tornar mais um perdido como o sistema quer. Tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Saia do caminho que só leva para a morte, em nome de Jesus. Desperte da hipnose, tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Talvez amanhã você não tenha a mesma sorte, quando menos esperar e beijar a dor na morte. Mais quente que o sol e conservante que o formol, preserva o defunto, mas não o seu futuro. É cada chance concedida pros moleque a saída. O Deus que é simplório, que lamenta no velório, desperdício de uma vida que morreu numa chacina, por dever vacilar, ideia errada praticar, sendo tipo um piolho pela cabeça dos outros. Quando menos esperou, sua vida lhe cessou. Paga sapo nas naves que cola na sua área, e no barraco da sua mãe, sua água é cortada. Toma tapa da PM quando eles te enquadram. Até diz que vai mudar, tudo isso vai lagar, mas quando tudo passa você volta a praticar. Quanto mais tem que morrer pra você analisar, Jesus até te vê, mas nada ele fará. Enquanto assim você estiver nessa vida a caminhar, tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Saia do caminho que só leva para a morte, em nome de Jesus. Desperte da hipnose, tá na hora de acordar e um rumo procurar. Tira a venda dos seus olhos e comece a enxergar. Talvez amanhã você não tenha a mesma sorte, quando menos esperar e beijar a dor na morte.